roubando o rosto. Tento respirar de dentro para fora de mim. A vida não tem fim. A vida não tem nexo. Tudo é complexo. Não nos basta o sexo. Temos de tirar os três ao pobre coração. A vida é confusão. A vida não tem pena. Em quem me afaga, tento mergulhar de dentro para fora do mar. A vida não tem par. A vida não tem meias. Calço más ideias. Grito coisas feias. Tento respirar do lado negro do pulmão. A vida é uma canção que repete o refrão. A vida é uma canção. Agora acho que as minhas edições são foram todas assim.